padre deu os queridos irmãos. Depois de um estudo, de análise de audiência do site, dos vídeos na internet, eu cheguei à conclusão, pelos gráficos, né, pelas estatísticas, de que quase todos os irmãos têm muita preguiça de ler. E muitos irmãos deixam de saber coisas importantes porque vocês não recorrem ao recurso da leitura. Quando temos vídeos na internet, os textos falados, né, narrados, vocês sempre dão mais audiência, vocês escutam. Então, estou vendo a necessidade de começar a criar gravação em voz de todos os textos que tem no site e dos principais assuntos mais importantes, né, pelo menos. Então, primeiramente, irmãos, nessa gravação inicial, eu vou fazer para vocês a apresentação do site, o que que é o site, por que que a gente está colocando esse site na internet, tá? Bom, o site CCB Verdade, ele não fala mal da congregação. Ele divulga, sim, algumas coisas ruins que estão acontecendo, mas sem intenção de defamar a obra de Deus em momento algum. Nós não estamos falando aqui da obra de Deus, estamos falando dos erros dos homens cometidos. Entendeu? Eu quero deixar isso bem claro, porque tem irmãos que estão pensando que eu estou falando mal da obra de Deus. Não, estou falando mal dos bandidos que estão dentro da obra de Deus, os lobos vestidos com pele de ovelha, que estão sujando a nossa obra. Por que CCB Verdade? Aí vão ter uns irmãos que vão dizer assim: nossa, então, irmão, você é dono da verdade? Não, irmãos, eu não sou dono da verdade. É que este site divulga para vocês alguns fatos reais, baseados nas próprias circulares da igreja, documentos oficiais, arquivos tirados de delegacia de polícia, de fóruns, tudo documentado, tudo provado. Outro detalhe também é que todo o conteúdo que está no site é gratuito, a gente não cobra nada por informação alguma e também não fazemos arrecadação de dinheiro. Até precisamos, porque para manter um site no ar custa, tem um custo, principalmente quando dá muita audiência, fica caro. Como atualmente o site está sendo muito visitado, mas a gente está colocando tudo do nosso próprio bolso, tá? Se um dia ficar fora do ar, eu não vou nem pedir doação, porque não tem como vocês pensarem que a gente está ganhando. Fica um pouco tempo fora do ar, coloca um comunicado que por falta de verba o site está fora do ar, que em breve, assim que receber, volta para o ar. Irmãos, por que que temos essa necessidade de estar divulgando as coisas que estão acontecendo na nossa igreja? Eu vou ler aqui para vocês o significado da palavra amor e o significado da palavra paixão, para vocês verem que tem uma diferença importante, vocês precisam aprender. Assim que eu ler o significado, vocês vão entender, ó. Paixão. Do latim passione, substantivo feminino. Sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa. Afeto dominador e cego, obsessão. Disposição contrária ou favorável a alguma coisa que ultrapassa os limites da lógica. Parcialidade marcante. Fanatismo cegueira. Tem muitos irmãos ultimamente que estão apaixonados pela obra de Deus e não amando a obra de Deus. Olha só o significado da palavra amor. Amor, do latim amore, substantivo masculino. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa. Devoção extrema. Sentimento de afeto ditado por laços de família. Muito cuidado, zelo, carinho. Como vocês podem ver, algumas pessoas estão apaixonadas pela obra de Deus e outras pessoas amam a obra de Deus. Qual que é a diferença de quem está apaixonado? Ele não vê os erros. Ele não enxerga nada que está de errado. Ele também não procura saber de nada. E quando a gente alerta, ele não vê, ele está cego, ele não crê, não acredita. Já os que amam a obra de Deus, irmãos, eles veem as coisas erradas, eles enxergam que está de errado e luta para corrigir o problema. O que nós estamos precisando hoje, irmãos, é divulgar o que está acontecendo de errado. Porque só quando a gente divulgar o que está acontecendo de errado, todos os irmãos vão poder juntos, unidos, tomar atitude para melhorar a obra. Essa que é a intenção do site. Vamos a um exemplo um pouquinho mais forte. Imagine, irmãos, a seguinte situação. Em pleno culto, o irmão ancião presidindo, ele pede a atenção dos irmãos porque ele vai ler um tópico importante, uma circular. Então, na leitura, ele diz assim, vindo da presidência, queridos irmãos, avisamos a Irmandade que estamos roubando a igreja e está tendo vários desvios de coleta nos inquéritos policiais tal, tal e tal. Queremos avisar a vocês que, inclusive, estamos roubando de vocês na venda dos inários. Lucramos mais de 300%. Prova disso, basta vocês pegarem um inário e em uma gráfica dizerem que vão fazer uma X impressão, número de impressões, e vocês verão que o custo pode ser abaixo até de 75 centavos. Ou seja, nós ganhamos mais de 300 a 400% de lucro na venda dos inários. Isso porque o dono da gráfica onde nós imprimimos é um irmão da congregação que molha nossas mãos. Por isso ganhamos em cima de vocês. Inclusive, agora vamos lançar 500 hinos, né? 50 hinos a mais no inário, para ele ter 500 hinos e obrigar a vocês inconscientemente a comprar novos inários. Assim vamos ter uma tiragem de inários novos para todos os irmãos e vamos ganhar um dinheiro absurdo com isso. Irmãos, quando que isso vai acontecer? Quando que um irmão criminoso, corrupto, vai anunciar que ele está roubando você? Ele dando risada de vocês. Quando que ele vai anunciar isso para vocês, irmãos? Quando que um criminoso confessa o seu crime e alerta todo mundo, ó, estamos roubando vocês? Irmãos, como isso não acontece e não vai acontecer, há necessidade de alguém estar divulgando para você o que acontece, o que você não fica sabendo. Porque o povo de Deus, irmãos, é um povo ingênuo, muito inocente. É um povo sem malícia. Ele, de maneira alguma, acredita que o inimigo vai entrar dentro da obra de Deus e fazer alguma coisa errada lá dentro. Eu, como todo mundo, irmãos, um dia já deve ter pensado que se o diabo fosse entrar dentro da igreja, Deus desceria com seus anjos e fulminaria a pessoa, mandaria fogo do céu. Faria aquele bandido ter um infarto, ser atropelado antes de entrar na igreja, alguma coisa acontecer, mas infelizmente não é verdade. Irmãos, eu vou ler aqui para vocês o trecho de uma carta enviada por um delegado de polícia à igreja, para vocês verem como realmente isso é um fato, que o inimigo já está dentro da obra da igreja, ele já tem cargo dentro do ministério da presidência da igreja. Ele tem os seus representantes na Assembleia dos Anciões. Nós temos representantes do diabo dentro da igreja. Vejam só a carta que prova o que estou dizendo. Há notícias de que, mesmo sabendo dos escândalos, nossos atalaias, os anjos da igreja, os ungidos de Deus, vêm se omitindo. Uns por conivência, outros por interesses pessoais, outros por temerem troca de acusações e outros simplesmente por medo. Algumas irregularidades estão vindo a público, algumas graves, como vendas de ministério de anciões e diáconos, em São Paulo e no Paraná. Hoje fala-se até em uma tabela. Em São Paulo, R$ 40 mil para diáconos e R$ 50 mil para anciões. Diversos anciões estariam aposentados usando documentos falsos junto ao INSS, tendo já irmãos condenados e presos por tal motivo. Está também ficando comum o desvio de dinheiro por parte de, principalmente de diáconos, com cobertura de anciões. Exemplo do que vem ocorrendo no Brás, em São Paulo, onde já tem inquérito policial número 38/2006 do 8º Distrito da Delegacia de Belenzinho. Abusos nos julgamentos de casos quando anciões sentam, demitem sem as devidas cautelas e até ameaçam irmãos fazendo renunciar ao ministério, principalmente os mais humildes e os que têm mais dons de Deus. Ficou constatado que em São Paulo, o diácono Jeremias Guido e seu filho, que era seu auxiliar, Rubens Guido, com anuência do ancião presidente nacional da entidade, Jorge Cury, se apropriaram da importância comprovada de R$ 70.006,59, valor que passou a constar na contabilidade como direito realizado. Aqui vem até a referência da conta. Conta 104 e título a receber é 1.041. Porém, a entidade nada fez para reaver tal importância emprestada. Os líderes mencionados usaram tal valor para benefício próprio, registrando ocorrência policial por crime de apropriação indébita. Aqui vem toda a referência. Ao saber da investigação, Jeremias e Rubens, sobre orientação de Jorge, assumiram a fraude, assinando termo de confissão de dívida, porém não saldaram débito, sendo ambos formalmente indiciados. O Ministério Público de São Paulo aguarda apenas a atualização do valor para oferecer denúncia. Ou seja, irmão, é crime. Eles roubaram R$ 70.000 da nossa igreja, do seu bolso, da minha coleta, da coleta de todo mundo, e colocaram no bolso deles. E depois que eles viram que estava tudo provado, que não tinha como eles escaparem, eles inclusive assinaram um documento confessando o que fizeram. Inclusive, esse documento está no site, tá? Para quem quiser estar lendo, tem esse documento no site. Agora, vamos aqui a um trecho dos mais marcantes da carta. As acusações são sérias, graves e infelizmente comprovadas, inclusive com documentos. São fatos que envolvem diretamente o senhor Jorge Cury, comprovam a trama diabólica perpetuada pelos referidos servos, quando em meados de 2001 teriam ludibriado o Conselho das Nações para derrubar e sepultar José Nicolau, acusado de tentar práticas homossexuais. O plano foi estabelecido sob as instruções diretas de Cury, que cuidadosamente passou as instruções com todos os detalhes no interior do seu próprio apartamento, ficando apenas em aberto o preço total da traição. Graças a Deus, que pelo menos Sérgio sentiu o peso da consciência e, como Judas Iscariotes, resolveu se retratar, ainda que tardiamente, assumindo a sua parcela de culpa, ficando com o preço da traição quase R$ 20.000, um total de um pouco mais de R$ 19.300. Ou seja, irmãos, na presidência da nossa igreja, estamos tendo vendas de ministério, irmãos enciumados que tiram cargo de outros irmãos que têm dons, estamos tendo furto de coletas comprovados, bandidos roubando nossas coletas, e o pior de tudo, esse plano de Jorge Cury, que tirou o ex-presidente José Nicolau, que era um grande servo de Deus, aliás, ainda é um grande servo de Deus, da presidência, o acusando de práticas homossexuais. Contratou um ator, né, o Sérgio, para mentir diante de todos os outros anciões que Nicolau tinha práticas homossexuais com ele. Inclusive, no julgamento, o réu não foi convocado. Vocês já viram julgamento sem o réu? A pessoa não dá oportunidade para ele se defender? Foi exatamente o que aconteceu. Mais para frente, inclusive, eu vou colocar o vídeo do depoimento do José Nicolau falando sobre isso. Ou seja, irmãos, está comprovado que você não fica sabendo das coisas que acontecem. Quando que o Jorge Cury vai fazer uma circular confessando que ele fez tudo isso, irmãos? O bandido não vai confessar. Raras ocasiões, bandidos confessam sim o que fazem, mas não é o caso do Puri, não é o caso dos outros, né? Bom, com exceção do Jeremias Guido, né, que depois que ele viu que a justiça caiu em cima, tinha como provar, e confessou de uma vez para a coisa não ficar pior pro lado dele. Então, irmãos, por isso que é necessário criar um site, divulgar para vocês o que os anciões, os cooperadores não contam. Inclusive, irmãos, eu queria fazer um comentário aqui, que é um pouquinho polêmico, um pouquinho ofensivo. Irmãos, infelizmente, os servos de Deus hoje em dia, anciões, cooperadores, são tudo franguinhos. É isso mesmo que você está me escutando, franguinhos, covardes. Principalmente você, ancião, que está me escutando, você é um frouxo. Você fica sabendo de muita coisa e não toma atitude. Você só está preocupado com seu terno, com seu cargo, com seu status diante da Irmandade. Você sabe de muita coisa e nunca escreve uma carta para o Brás dizendo: ó, tome atitude sobre isso. Você nunca pressiona um ancião lá de dentro e fala: olha, eu não vou mais querer vender inário para a igreja com valor superfaturado. A Irmandade tem o direito de saber. Você não tem coragem de dizer no púlpito essas verdades. Ou seja, para que que a gente precisa de você aí? Para quê? Por que que a gente precisa de servos covardes como você? Antigamente, os servos de Deus morriam, eram devorados pelos leões, mas eles não negavam o nome do Senhor, eles não negavam uma palavra. Agora, você pressionado, vendo que você pode perder seu cargo, você pula fora, você finge que não sabe de nada, mas você sabe de muita coisa, que não sabe a Irmandade. Agora, para quem não está sabendo, você é um que não sabe de nada disso, eu te peço desculpa. Tá? Agora, você que sabe e não toma atitude, você é um covarde, você é um frouxo. Inclusive, irmãos, eu não sei para que Deus colocou alguém para representar a igreja como você lá na frente. Porque eu que não tenho ministério. E mesmo que tivesse, falaria abertamente, viu, irmãos? E estou colocando a minha cabeça a preço aqui. Eu sei que eu posso ser até morto, porque, caso vocês não saibam. Para você ter uma ideia, irmãos. Até Ricardo Adão, quando ele fez as primeiras denúncias na internet, ele foi ameaçado de morte, viu? Ameaçaram ele e a família dele. Tem os irmãos na cúpula do poder que tem coragem de matar, sim, viu? E os que não matam pessoalmente pagam para matar. É perigoso o que eu estou fazendo, mas estou fazendo com o amor da obra de Deus. Outra observação importante que eu quero fazer, irmãos, não é só para os anciões, operadores, irmãos que têm um pouco mais de poder, sempre pulam fora de tomar iniciativa. Também quero alertar a Irmandade que a participação sua é muito importante. Muitos dos irmãos dizem: oh, irmão, fique em paz, ora a Deus. Ô, irmão, se você estiver dentro da tua casa e vir um tarado seduzindo a sua filha, querendo tirar a pureza dela, você ajoelha diante do tarado e fica orando a Deus, olhando ele fazer o ato? Você fica esperando? Se você amar a obra de Deus como você ama a sua filha, você vai tomar atitude, você vai tirar. Outro exemplo, irmãos. Se você viaja e chega dentro da sua casa e vê um tarado seduzindo a sua esposa e vê que ela ainda está sob efeito de bebida, parece que ele deu alguma coisa para ela, ela está inconsciente, não está entendendo direito o que está fazendo. Aí você chega assim de mansinho e vê ele tirando a primeira peça de roupa dela. O que que você faz se você vê uma cena dessa? Você se prostra de joelhos diante de Deus e fica orando: Senhor, desce do céu, não deixa ele possuir minha esposa, não deixa ele se aproveitar dela. Você faz isso, irmão, você voa para cima do tarado, soca ele, expulsa ele, mata ele, sei lá, expulsa ele da tua casa imediatamente. O que que você faz? Irmãos, quando os bandidos começaram a entrar na igreja, o que que Jesus Cristo fez? Ele se pôs de joelhos orando: Senhor, vai lá e expulsa os mercadores? Não, ele mesmo foi lá e expulsou a paulada. Ele mesmo foi lá e tomou atitude e tirou os bandidos da obra de Deus. Irmãos, é a mesma coisa. O inimigo está dentro da igreja. O inimigo está tirando a pureza da igreja de Deus. Aquele exemplo que eu dei da filha pura. O tarado está se aproveitando da igreja, irmãos. O que que você está fazendo aí? Você não está fazendo nada. Você só está orando: ah, Senhor, fique em paz. Fique em paz, irmão. Então pense assim. Se você amasse a igreja como você ama a sua filha, você tomaria atitude. Se você amasse a sua igreja como você ama a sua esposa, você tomaria atitude. Você não ficaria apenas orando. Não estou dizendo, irmãos, que não é necessário orar. É necessário orar. Mas não basta oração, irmãos. Olha esse exemplo do inário que vem acontecendo com a nossa igreja já faz mais de 50 anos, irmãos, que eles estão ganhando lucro em cima e ninguém toma atitude. Outro exemplo, irmãos, faz 8 anos que o Jorge Cury está no poder e ninguém toma atitude. Tirou o José Nicolau contratando o ator. Para você que pensa que só devemos ficar orando, irmãos, ó, aqui em Mateus 10, 38 diz assim: e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 25, 30 diz: lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, eu não estou dizendo que você deve entrar lá na igreja quebrando tudo, mas eu estou dizendo que você tem a obrigação, sim, de tomar uma atitude, de pelo menos enviar uma carta para o Brasil dizendo: ó, estou sabendo do que está acontecendo, exijo providências. No mínimo, uma carta você tem que mandar para o Brasil. No mínimo, você tem que divulgar isso para outros irmãos que possam ter mais instrução do que você e saber o que pode ser feito. Divulga para ele, junta um grupinho, vamos nos unir, vamos defender a obra de Deus, irmãos. Aí tem irmãos dizendo assim: ah, eu não posso perder tempo, eu já estou cuidando da minha vida, eu não adianta fazer isso. Irmãos, eu vou dizer aqui para você, ó, em Mateus 10, 39, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, irmãos, eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus, participem mais da obra de Deus. Participem mais, se preocupem, procurem saber, procurem participar. Servir a Deus, irmãos, não é picar cartão na igreja, não é chegar no horário e ir embora no horário, não é estar bem vestido com um terno bonito da marca do ano, um vestido, um véu de marca. Servir a Deus, irmãos, é participar. Irmãos, de que adianta você, em todos os cultos da semana, se você não zelar pela obra, se você não ajudar pela obra? Você tem que ter atitude, iniciativa, irmãos. A salvação da nossa alma, irmãos, ela não é feita quando você só se preocupa com você. Isso já está provado nesses versos bíblicos. Você salva a sua alma quando você se compadece, quando você tem caridade no coração. Irmãos, eu quero ler para vocês aqui o significado de algumas palavras, sobre alguns irmãos que não tomam atitude na igreja, tá? Vamos lá: negligência, desleixo, descuido, incúria, desatenção, menoscaso, menosprezo, preguiça, indolência. Esse é o significado da palavra negligência. Muita gente tem negligência, não quer saber de nada, não quer participar de nada. Esses que fazem isso são o significado da palavra egoísta, que trata só dos seus interesses, amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Para aqueles que sabem dessas coisas e não estão nem aí, aliás, aqueles que têm medo, que ficam dizendo: ah, Senhor, mas quem sou eu para tomar atitude? Irmãos, a Bíblia diz: vós sois deuses, podeis fazer mais do que eu se quiseres, se insistirdes. Ou seja, você tem capacidade. Então você precisa aprender o significado dessa palavra: covardia, falta de coragem, medo, timidez, poltronice, fraqueza de ânimo, pusilanidade, palavra difícil, né? Pusilanidade, ânimo traiçoeiro. Agora vamos a outra palavra, irmãos, do que está acontecendo com a nossa igreja: escárnio, zombaria, menosprezo, desdém. Ou seja, a nossa igreja está sendo desprezada porque não toma atitude, né? Está sendo menosprezada. Isso quer ser escarnecida. Ela está sendo zombada pelo inimigo, né? Vamos usar o significado da palavra acomodado: ajustado a uma situação sem estar ou não estando inteiramente de acordo com ela, adaptado. Ou seja, irmãos, temos muitos irmãos acomodados. Isso é o que mais temos, né, irmãos? Irmãos acomodados. Vamos ao significado da palavra preguiça: aversão ao trabalho, negligência, indoleza, mandrice, marosidade, lentidão, pachorra, moleza. Muitos irmãos realmente são preguiçosos na obra de Deus, né, irmãos? Além de acomodados, o termo é preguiça mesmo. E para alguns irmãos, sem querer ofender, eu vou ler o significado da palavra parasita, tá? Indivíduo que não trabalha, habituado a viver ou que vive à custa alheia. Irmãos, primeiramente eu queria pedir perdão se eu estou ofendendo alguém com essa leitura, dizendo que você pode estar com preguiça ou acomodado, ou escarnecendo a obra de Deus, ou sendo negligente, ou sendo um parasita na obra de Deus, né? Que, como a leitura diz aqui, a pessoa que está habituada a viver à custa alheia, né? Olha, irmão, se você me desculpa de eu estar lendo isso, se eu estou te ofendendo, mas vamos usar um exemplo aqui bem forte. Vocês sabiam que na circular de 2004 e 2005 foi comunicada uma proibição de dar glória a Deus na igreja? Só podia ser dado glória em algumas ocasiões, em alguns horários. Hoje você está dando glória a Deus, irmãos, tem o direito de dar glória a Deus na hora da palavra, na hora do fim do culto, porque alguém não foi acomodado. Alguém não foi preguiçoso. Alguém, irmãos, não agiu como um parasita e escreveu uma carta para o Brás corrigindo ele sobre isso. Os irmãos do Brás disseram que prefeituras poderiam fechar igrejas por causa de volume de som. Disseram que podia atrapalhar na comunhão da palavra e várias coisas. Esse irmão, que é jurista, entende? Ele é delegado de polícia. Ele escreveu uma carta para o Brás mostrando as leis que dizem que prefeitura nenhuma pode fechar a igreja. Que isso que eles escreveram na circular foi um engano deles. Inclusive, esses irmãos do ministério tiveram a coragem de colocar Deus no rolo, né? Vocês acham que Deus ia estar abaixo de um advogado, ia cometer o erro de dizer essas coisas, que igrejas podem fechar, aliás, que prefeituras podem fechar igrejas por volume de som? Até um advogado, irmão, sabe que isso é mentira. E eles cometeram esse erro. Por isso eu falo para vocês, irmãos, o ministério precisa da nossa ajuda, precisa de nossos conselhos. Eles cometem erros. Uns erram, irmãos, porque são fracos, porque são pequenos, não são perfeitos. Outros, irmãos, erram porque são bandidos mesmo, fazem de propósito. Ou seja, irmãos, hoje você está podendo dar glória a Deus porque alguém tomou a iniciativa e escreveu uma carta para o Brás corrigindo ele sobre glória. Se ele pensasse, como muitos, ah, vou ficar orando. Um anjo vai descer do céu e vai lá mostrar para os irmãos que eles estão errados. Ô, irmãos, já pensou se você pensasse assim? Até hoje você estaria sem poder dar glória. Você só estaria dando glória no começo do culto. Muitos de vocês não ficaram sabendo disso também, porque alguns cooperadores se recusaram a ler essa circular no púlpito. Eles se negaram a ler isso. Ó, outra coisa, irmãos. Muito, eu pensava que ser solícito e ter solicitude é uma atitude pecaminosa, né? Ser soberbo, ser irmão metido, que quer se aparecer, que quer testemunhar toda hora, que quer isso, que quer aquilo. Mas pelo contrário, irmãos, a igreja manipula você pensar que o significado da palavra solícito é algo errado. Mas veja bem o significado da palavra solícito. Então vamos à leitura. Solícito. Cuidadoso, diligente, zeloso. Inquieto, apreensivo, receoso. Aí vem um exemplo. A mãe solícita não desviava os olhos do menino que andava. Prestimoso, prestativo, prestádio. Agora vamos ao significado da palavra solicitude. Qualidade de solícito. Afã ou empenho em atingir um objetivo. Desejo de atender a alguma solicitação da melhor forma possível. Boa vontade. Atenção inquieta. Cuidado constante. Atenção, delicadeza, consideração. Aí vem o exemplo. O moço humilde foi recebido com solicitude pela família do padrinho. Então, irmãos, nós temos sim que ser solícitos. Inclusive, irmãos, eu estou quase pegando num cultinho de jovens e dizendo assim, irmãos, sinto de recitar o significado para vocês da palavra solícito, porque muita gente não sabe que solícito é uma qualidade boa. Os irmãos, quando falam na igreja, fazem a gente entender que solícito é ser soberbo, é ser metido, mas não é. Solícito é qualidade boa, só tem coisa boa em ser solícito. Irmãos, inclusive, esse ensinamento que dizem que nós, não crentes, não podemos fazer greve, não podemos fazer parte passeata, hoje, na minha opinião pessoal, eu acredito que esse ensinamento veio do ministério para manipular a gente nunca fazer isso um dia com a igreja. Você não participando de greve, de manifestação para mudar alguma coisa no seu trabalho ou onde você vive, vai fazer você sempre ser uma pessoa manipulável. Uma pessoa que escuta, ela está satisfeita ou não está satisfeita, você fica acomodada e fica daquele jeito. Que nem, por exemplo, essa última greve dos policiais, né? Realmente foi uma coisa dolorosa, tudo mais. Mas veja bem, se eles não tivessem feito isso, eles não iam ter um aumento de salário, né? A igreja ensinando a você a nunca se manifestar, a nunca dizer nada do que você pensa, a nunca tomar atitude, nunca entrar na frente, nunca fazer uma revolução, torna você uma pessoa manipulável. Eles fazem com a irmandade o que eles querem. Fazendo eles pensarem assim, faz também a irmandade, quando descobre algum crime da igreja, também não tomar atitude, ficar esperando em Deus. Mas não é assim que as coisas acontecem. Os que não participaram da greve estão mamando numa boa do salário corrigido e aumentado daqueles que se esforçaram, né? Isso também não é justo. Então, irmãos, ó, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma opinião do grupo CCB Verdade. Opinião minha que estou narrando isso. Eu sou a favor, sim, irmãos, de em determinadas ocasiões a gente fazer uma greve e fazer uma passeata, entregar um documento para o dono da empresa dizendo que ele está errado, sabe? Se as pessoas fossem unidas, muita coisa estaria mudada. Muitos problemas seriam resolvidos com a união da Irmandade. Outra coisa, irmãos, que não é opinião pessoal minha, que é um direito da Irmandade, é de escrever carta para o Brás. Inclusive, fazer abaixo-assinado pedindo alguma coisa aos irmãos. Isso está na circular de 1982, que permite que os irmãos façam solicitação por escrito, desde que se identificando e assumindo sempre estar falando a verdade. Então, irmãos, você pode participar da igreja enviando cartas para o Brás, pedindo: irmãos, por favor, quero que seja apresentado o caso do Nicolau e o Jorge Cury com seriedade. Eu exijo que a igreja tenha fiscalização nas coletas. Exijo que seja publicado o orçamento dos inários, que a gente nunca viu, porque não existe, por isso que você nunca viu, tá? Nunca foi feito solicitação de orçamento em 10 gráficas diferentes, 5 gráficas diferentes. Nunca foi feito isso. Aí você pode escrever: irmãos, exijo que seja feita e que seja passada para a gráfica mais barata possível os inários, com melhor qualidade, claro, mantendo uma qualidade. Você tem como participar da igreja e você deve participar da igreja. Bom, então, irmãos, eu vou encerrando aqui agora a apresentação do site. Comentei com vocês por que que é necessário a gente estar divulgando na internet algumas coisas. Comentei também que é importante a gente estar participando, tanto sendo do ministério ou não do ministério, da igreja. Eu peço desculpa mais uma vez para você, ouvinte, se você ficou ofendido por eu dizer que algumas pessoas são acomodadas. É porque, irmãos, a gente que participa mais da igreja e fica vendo todas essas coisas, a obra de Deus abandonada na mão do homem, a gente fica desesperado. A gente tenta pedir ajuda de alguém, a gente, por amor à obra, tenta dar um grito e dizer: alguém me escuta, alguém me ajuda, sozinho eu não posso, né? Como dizem, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de ajuda, precisa se unir. Uma pessoa sozinha indo lá no Brás pedindo providências, alguém manda apagar ele, matar e acabou. Como talvez vocês não saibam, até o Ricardo Adam, independente de ser certo ou não o que ele fazia, eu quero que vocês saibam que ele foi ameaçado de morte quando ele, pelos irmãos, viu, criminosos que furtavam coletas, ele foi ameaçado de morte por algumas coisas que ele denunciava no site dele. Por causa disso, ele tirou muita denúncia de lá, somente quando ameaçaram a família dele. Temos irmãos verdadeiramente bandidos lá no meio. Se a gente não se unir, não participar todo mundo junto, nós seremos vencidos. Outra coisa, irmãos, você não precisa ter medo de mandar uma carta. Ninguém tem poder para tirar a sua liberdade porque você mandou uma carta para o Brás ou não concordou com alguma coisa. Hoje em dia temos as leis do nosso lado. Se alguém quiser tentar tirar a sua liberdade porque você não concordou com alguma coisa na sua comum, ele pode ser processado por danos morais, crime contra a honra. Você tem o direito de ter senso crítico, sim. Você tem o direito de pedir prova, sim. Você tem o direito de tomar atitude e o dever de tomar atitude, a não ser que você não queira ser salvo, né, irmãos? Porque quem enterra os seus talentos, Deus vai vir e vai pedir conta daquele que enterrou os seus talentos. Agora, aquele que multiplicar os seus talentos vai ser recompensado. Bom, irmãos, eu não sou dono da verdade. Encerro essa gravação dizendo isso a vocês: cometo erros, como todo mundo. Minha opinião, né, nessa gravação é baseada em documentos sólidos, arquivos tirados de delegacia, fóruns circulares da própria igreja, tá? como o argumento do Glória, eu fiz um estudo muito profundo sobre a proibição do Glória. Todas essas provas, esses materiais estão disponíveis no site para estudo. Aceito e preciso e quero a sugestão dos irmãos. O que vocês puderem me passar para me ajudar é muito bem-vindo. Desde textos, a correção, a conselhos. Então, resumido é isso, irmãos. Agradeço pela paciência, por vocês terem me escutado. Fiquem todos com Deus. Só o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém.